começa o episódio 2 da terceira temporada de Agretzko sem dinheiro. Mas não era assim já no episódio 1? Já tava sem dinheiro? Na verdade, sem dinheiro devia ser o nome da temporada. Também, né? Também, exatamente. Mas vamos lá. Aí a Fênico testa na casa dela o tal do jogo do namorado virtual, porque ela pegou o jogo da Arezzo, tá? Pra, vamos dizer, pra que a Arezzo parasse com a putaria, ela, vamos dizer, confiscou o jogo da Arezzo, entendeu? E ela tá com o segundo objetivo, ela quer pegar o jogo, testar, falar mal dele no equivalente da Amazon, né? E depois vender em alguma loja de jogos usados. E sim, japonês tem muito isso. O Japão é muito comum de ter o povo que vende pra loja de usado. Inclusive, a Retsuko faz isso depois com o jogo dela, tá? Mas vamos lá. Aí, o que que acontece? Mas quando ela entra no mundo da realidade virtual, diferente da Retsuko, a gente não vê ela lá no mundo da realidade, a gente só vê por fora, com óculos na cara, tal coisa. Não é que ela se apaixona pela porra do unicórnio? É, deve ser o chifre, viu? O chifre mágico. Né? Vamos fazer que é no chifre. Vamos fingir que é no chifre, que senão isso aqui vai subir muito de classificação etária, tá? Mas tá bom. A gente sabe o que é esse chifre. É muito chifre. A gente sabe. É o chifrão. Bom. É o chifrão. Então, o Ryodo, que pra quem não sabe é lá o cara da van, então chama-se Ryodo, o Onsão, né? Ele pega os documentos da Arezzo e fotografa, porque ele precisa disso pro, vamos dizer, pra queixa, né, na polícia. Só que ele não fica pra polícia chegar e fazer a conversa pro seguro, tal coisa, não, ele vai embora, larga a Arezzo na putaria e a Arezzo... Mas antes pega o cartão dela. Claro. Ele pergunta cadê o seu cartão, ela bonitinho dá o cartão nas mãos dele, do jeito... bem formal, fiquei prestando atenção no detalhe, né? Com as duas mãozinhas, entregou o cartão pra ele. Ele não fez o mesmo, ele não deu um documento, telefone, nada com os dados dele pra ela. Não é nem o nome, a gente só sabe que é Ryodo porque a gente já viu a temporada toda. Sim. É. Aí o cara, aí chega o policial, a Arezzo é que errou, ela que tem que pegar os dados com o Ryodo, que senão o seguro não vai pagar a merda que ela fez no carro, tal e coisa. Então foi. Não, detalhe, ela tá ferrada com o policial, né, que leva um esporro do policial, e depois ela ainda vai ficar com um monte de dor de cabeça na locadora. Sim. Então, gente, pensa bem. Ela bateu o carro, ela sabe que ela bateu o carro. Ela vai ter os estragos do carro do terceiro, que até então elas não sabem quem é o nome. E mais a empresa vai cobrar dela o período que o carro vai ficar no conserto. Sim. Lembra que ela já estava devendo até as calcinhas? Agora ela vai ficar pelada. Pois é, agora ela não vai ter mais nada nas gavetas, gente. É... Aí, eu não digo que ela tá devendo a alma porque ainda não chegou nesse ponto, né? Pouco. Aí de volta no escritório, Dona Kabai traz uns biscoitos lá de Karuizawa, que é o lugar que ela foi, trouxe lá os biscoitos típicos da coisa, oferece um biscoito pra cada um. No pacotinho bonitinho. Né? E é claro que a Arezzo enfia a mão na caixa do biscoito e pega quase tudo, né? E a Kabai até chora, que era pra pegar um só, mas foda-se, né? Ela vai comer biscoito de Karuizawa e o que vai comer o almoço dela hoje é isso, né? Fazer o quê? Aí o porcão, obviamente, como toda boa participação do porcão, ele tira um sarro com a cara da Arezzo, né? Ela vai e almoça o tal dos biscoitos na Kabai, com o Raida e a Fênico testemunhando isso. E aí, finalmente, ela descobre que... entre mortos e feridos, ela vai morrer em 120 mil ienes. Aproximadamente 6 mil reais, segundo o Instituto Data Foda-se. Olha, eu achei até que 6 mil reais não era um valor tão grande. Aí eu lembrei que a Retsuko tá sem um tostão sequer. Nem furado tem um tostão nenhum. Pra quem não tem nada, 6 mil é demais. É coisa pra caralho. É, mas tudo bem. Aí, isso é o que ela deve pro seguro, não é o que ela deve ainda pro Ryodo. É, pra locadora. É, isso é da locadora. É da locadora. É. Aí o Raida convida a Retsuko pro almoço e ela caga litros. Ela tá tão com a cabeça tão cheia na merda das coisas que tá acontecendo na vida dela que ela nem ouviu o Raida falar que ela tava convidando pra almoçar, né? E eu tenho a impressão que ele chegou a falar que ele ia pagar, né? Mas ela não, falou. Muito, nem ela percebeu. Falou, mas nem pagando ela se deu conta. Né? Aí que a Retsuko tem a ideia, né? Que a intimidade é uma merda, né? De pedir dinheiro pra quem? Pra Gori. Nossa, Gorizinha. Gori-chan. E aí Gori leva a Retsuko pra conhecer a casa dela. E menina, casa bonita, apartamento chique, apartamento de último tipo, viu? Ó. É, a Retsuko até fala, eu concordo, ó. Apartamento parece daqueles que aparecem em revista, sabe? Nossa, bonito, arrumado, tudo com os enfeites. A Gori fica toda animada. Agradece, olha só, obrigada. Minha casa é linda mesmo. E a Rex só pensando, pô, agora ele tá tão cheia da grana. Tô salva. Yeah. Tô salva. Até ela descobrir que a Gori, na verdade, pegou dinheiro no banco emprestado pra poder comprar a casa e que todos os enfeites da casa é de lojinha de Yakuen. Tudo coisinha assim. É lojinha de R$1,99, viu, gente? É, aqui no Brasil a dublagem jogou como loja de R$1,99, mas na verdade o original é Yakuen. Yakuen é loja de 100 ienes. Em caso você não sabe, 100 ienes dá quase R$2 mesmo. É pouca porcaria merda mesmo. R$1,99 foi uma tradução bem apropriada. Não só por causa do valor em si, mas pelas coisas. Ou seja, sabe aquelas coisas que até parecem? Aquelas estatuazinhas bonitinhas de anjinho, que quando você vai olhar, tem os defeitinhos estão embaixo, também escondidinhos, né? Não, é aquelas estatuazinhas que tu tá crente que é estátua de vidro, cristal, tal coisa, e na verdade é acrílico. Então é isso. Isso, gente, isso. Aquele vaso lindo, modernoso. Você vai dar uma olhada e você vê que tá lá o Made in China. Made in China. Made in Taubaté. Resumindo, a Gori deixa bem claro que ela tá sem um tostão também. Ela empenhou todo o dinheiro que ela tinha nesse apartamento, fez um baita do empréstimo e tá vivendo agora pensando no futuro. Esta é a casa que eu quero no futuro, então já me dei agora. É, porque ela também tá achando que vai ganhar grana no app, né? No aplicativo, né? A Gori deu uma de brasileira agora tão feio. Né? Sim. Aí a Gori pergunta o que a Retsuko queria perguntar pra ela, né? Aí depois desse festival do Tô Rica, Tô Pobre, Tô Rica, Tô Pobre, a Retsuko não tinha mais cara, né? Pra pedir dinheiro emprestado pra Gori. Aí o que que ela fez? Ah, né? Que eu quero saber se você me aceita como beta tester no teu aplicativo de casamento. Aí é óbvio, né? Vamos lá, então toma lá, entra no beta tester. Fotografa você com aquela cara de bunda, com a foto que a Retsuko saiu no aplicativo da Gori. Ô, cara de bunda, né? Mas tudo bem. Aí, beleza. Papo vai, papo vem. Voltamos pro escritório. O Raida e o Anai estão num bar, enchendo os goró. E o Raida acha que a namorada do Anai é virtual. Mas, na verdade, não é. Depois ele vai na casa do Anai e ele descobre. Tem lá uma texuguinha lá, que é a namorada do Anai. Bonitinha a namorada do Anai, de texuguinha. Eu tô fofinha. Né? É bom que o Anai tenha uma namorada. Pelo menos ele sossega um pouquinho, facho. É, mas ele perdeu totalmente a graça, né? Até que... Depois ele até aparece um pouco melhor na quarta temporada, mas nessa terceira a gente cagou lito pro Anai. Foda-se, Anai. Essa é a temporada do Anai ficar. Se antes ele vivia estressado, agora ele tá na luta, companheiro. Não, isso é depois, isso é na quarta. Agora não é não. Agora ainda não tá na luta, companheiro, não. Verdade. Mas verdade, ainda não. Aí, beleza, a Retsuko pensa em pedir emprestado dessa vez pra o Ashimi. Mas nem passa, né? Porque o Ashimi nem deixa, né? O Ashimi é o Ashimi, né, minha filha? Tá vendo que o Ashimi é trouxa que nem a Gori? Porra nenhuma. Mas nada. Mas quem liga pra Retsuko nessa hora, dona Ana? O amigo da onça. Ou melhor, a própria onça, o Ryodo. O amigo da onça. Pegou. É o onça amigo. É o onça amigo. Ele tinha pego o cartãozinho. Lembra? Ele pediu o cartão da Retsuko. Então ele tinha os dados dela e entre os dados tinha o telefone. Uhum. Eles combinam de se encontrar num lugar E a Retsu tá no desespero, falando, agora ele vai querer me esfolar, ele vai querer a grana do carro, vai querer, provavelmente vai inventar que saiu machucado, que ficou todo estrupiado, vai querer uma indenização. É que ele toda hora tá mexendo na porra do pescoço, ela, ih, ele vai dizer que destroncou o pescoço, que se machucou no caralho da indenização, ah, tô fodida. Não, ela já estava pensando que ele ia inventar um monte de coisa, e quando ele chega no restaurante lá, no barzinho, ele já tá realmente com cara de quem tá com dor no pescoço, dor nas costas, dor isso, dor aquilo. E pronto, ela já tá no desespero, já tá no desespero. Oh, meu Deus, e agora? O que que eu faço? O que que ele vai me pedir? E pá, ele dá a lista dos estragos, das coisas, dá um total de 200 mil de ienes de indenização. Calculou, eu falei assim, bom, ele não tá cobrando danos físicos de machucados, médicos, outras coisas, ele tá falando só dos prejuízos mesmo, porque eu, até que eu não tô tão ferrada, né? Não, afinal são só 10 mil reais, pra quem não tem porra contando nenhuma, com mais aqueles aqueles 6 mil, é, né? Então não tá tão fodida, mas também tá fodidaça, né? Fora o que ela gastou no jogo, né? Que deixou ela zerada. Sim. Sim. Gente, o problema não é você ter dívida, é você não ter de onde tirar o dinheiro para pagar as coisas. Exatamente. Aí o que que acontece? A Redsco pega aqueles vintinhos que a mãe dela tinha dado, sabe, do bife? Então deu esse dinheiro como uma espécie de entrada, né, para pagar a coisa. E aí o Ryodo, para poder se ver livre dessa dívida, né, poder receber esse dinheiro, ele contrata a Retsuko como contadora dele, da empresa dele, né? Aí, qual é a empresa dele, dona Ana? Pois é, eu não sei se é bem uma empresa ou um empreendimento. Tá? Bom, de qualquer forma, ele leva a Retsuko até uma boate, a pinta assim bem... Underground. E ele apresenta, ele mostra pra elas no que ele trabalha. Que é um grupo de idols... Três menininhas lindas, fofinhas, com cara docinhas, cantando músicas lindas, igualmente fofinhas. É, assim, gente, é açúcar, chantilly, moranguinho em cima, cerejinha. É as meninas super poderosas. Chamadas as OTM Girls. Sim. Eu juro que na hora que eu vi, eu pensei que era uma brincadeira com a palavra Otome, que é, né, donzela, mocinha. É e não é. É, porque na verdade é a abreviatura do local, da região onde eles estão. Mas a gente explica isso num episódio mais pra frente. Gente, detalhe, a casa, assim, vocês imaginam uma boate bem chulé, bem fraquinha. Em tradução livre, tá? O nome da boate é Fuleira. Não, não tô brincando, é sério, eu corri atrás. O nome da boate é tipo Pé Sujo. Boteco, fuleiragem. Pois é, uma excelente descrição, porque você vê assim, uma meia dúzia de gatos pingados na frente no palco. Eles são tão poucos e tão espalhados que quem tá no palco nem consegue ver eles. Quer dizer, a gente espera uma situação normal de show, você tá colado no palco, né? Eles estão ali, pelo meio, flutuando quase que pelo salão. E as meninas estão cantando com um playback, como se fosse assim um karaokê, né? Você tem o som pré-gravado e elas estão cantando, mas pra essa meia dúzia de gato pingado e o... Mas tem um cara que tá empolgado. Tem um empolgado. Quem é o empolgadão na conversa? É o Ryodo. Aí a cara de malvadão que ele tinha até agora no episódio com as conversas com a Retsuko, ele sabe aquele de larguei? Sabe? Larguei! Foda-se, a minha vida é essa! Ui! Ai, que delícia, cara! E sinceramente, aí você... Se você não desconfiava antes, agora você já começa a pensar. Ele tem dores de cabeça, dores no pescoço. Olha o que ele tá balançando lá. Né? Ele bate e, cabelo. Coisa bem... Ele bate cabelo, bate cabelo, cabelão, que ele não tem, bate, né? Bate cabelão. Ele bate o cabelo, pois que é. Não tem, né? Mas tudo bem. E assim que termina o episódio 2 com o Ryodo batendo cabelo. Yeah!